tá fazendo uma grande confusão. E quem não tem fé em Cristo vai se deixando levar. Mas saiba que nome de igreja lá no céu não vai entrar. Eu não vou na metodista, não vou na universal, na assembleia eu não entro, na batista eu passo mal. Isso é ignorância, Jesus é a nossa luz. No céu só entrar lavado pelo sangue de Jesus. Quando o crente segue a Cristo e não olha para trás, esse crente é poderoso, está vencendo Satanás. Se batista ou metodista, isso não salva ninguém. O que salva é ter certeza no Deus que na igreja tem. Metodista, assembleia, avivamento da fé, silenciosa ou barulhenta, Jesus dono dela é. Não fique olhando o nome, Jesus vem, tu vais ficar. Deixe o nome de lado e vamos evangelizar. Se é presbiteriana ou a bênção mundial, não importa se o rótulo é congregacional. O que é mais importante, trabalhar para o Senhor. Continue trabalhando na batista do amor. Muitos crentes julgam nome, se fazendo de santão, mas tem língua muito grande e só vive em confusão. Deixe de julgar os outros, procure se consertar. Tua língua está comprida, o anjo já vai cortar. Assembleia é barulhenta, eu não sei por que gritar. Metodista ou wesleyana, canta alto pra rachar. Eu pertenço à cruzada, nela sei Jesus está. Tenho ira, não gosto do evangelho quadrangular. Eu termino esta história aconselhando a você. Jesus quer a igreja unida, faça assim para vencer. Se viesse pelo nome, nossa grande salvação,